Caramba Cash, está começando mais um querido sensacional Caramba Cash, isso mesmo, nosso caramba de número 91. Isso, estamos chegando perto do 100 e quanto mais estou chegando perto do 100, eu estou preocupado com o que, que eu vou fazer no Cash número 100. Mas enfim, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui nesse Cash, por favor, Tute! Opa galera, tudo bom com vocês? Caralho, moleque. Eu queria contar uma história muito engraçada pra vocês que aconteceu comigo, mas eu tô muito cansado, então, não. Porra tchau. Nenhuma, Tute, pode contar. Não vou não. Parece mulher que fica falando assim. Quero falar, mas não vou falar, é sério. Deixa eu te falar, que eu precisava falar uma coisa pra você. Tute, acabou de deixar o Jaider com uma lacuna. Isso, cara. Acabou de surgir novamente minha lacuna cerebral. O que é lacuna? É quando a pessoa faz um negócio desse, ocupa um espaço no seu cérebro à toa. As pessoas começam a falar que isso não existe, mas existe, cara. Lacuna cerebral. Existe. Mongolês também. Basicamente, lacuna é uma doença que só existe pro Jaider. Exatamente. Próximo assunto. E Rafa também aqui conosco. E aí, galera, tudo bem? Mais um cast aí, sempre morrendo e voltando, entendeu? Já pegaram o trocadilho? Boa, hein? Que merda. Mas então, voltando ao papo lá que o Tute falou, ele falou que nem mulher. Mulher que tem mania de falar, com todo respeito às mulheres que estão participando do cast, não vou falar quem é pra terem um suspense. Com todo respeito, elas que fazem assim: eu precisava conversar com você, pode falar, mas agora não. Depois a gente conversa, tchau. Fulana parece estar offline. O que você Rafa, falou que queria posso falar dizer uma coisa? Oi? Não, deixa, esquece. Tipo isso. Tipo, por que você fez isso, mulher? ô Jaider, tu ficou sabendo? Não, deixa pra lá. Não, pior é quando fala bem assim, ó. Jaidão, tu conhece o José Aldo? Aí, finge que não é o lutador, é um amigo. Eu pensei. Pô, conheço. Não, não é o José, então mudou o nome. Não! Tu conhece o Robert Jaider? Aí ele fala, não conheço não. Ah, então tá, deixa pra lá, não vou contar não. Não, daí, agora mesmo que eu não conheça ele, eu quero saber a novidade. Pois não. É, velho. Porque o cara fica... Eu tô ficando Jaider, com dor de cabeça, velho. Vamos parar com a parada aí. Tu conhece o Robert? Conheço não. Deixa pra lá. Então deixa quieto, né? Droga, não, continua o cast. Duas lacunas ao mesmo tempo, mas enfim. Também aqui conosco o Matheus. Aí galera, eu já tinha falado antes, então não é surpresa que eu tô aqui. Vamos lá mais um cast. E também aqui por último, também aqui, Kika aqui conosco. Kika. E aí galera, meu segundo cast. Espero que seja o último. Todos esperamos, todos esperamos. Mas se continuar quicando aqui conosco. Kika aqui conosco, Kika galera. Aqui conosco. Que trocadilho ridículo de vocês. Mas enfim, todo mundo está devidamente apresentado aí. Vamos para o nosso comentário aqui, que a gente teve um comentário aqui que o cara falou desse jeito. Foi o Carlos Nandi. Ele falou: boa, acabei de ver todos os casts, caramba, guerreiro isso daí, viu? Porra. 90 casts. Jogou esse. Fora 3 dias da vida dele. A cada semana que alguém fala isso, eu admiro mais ainda a pessoa, cara. Puta merda, 90 casts escutados. Ele falou, desde o primeiro, e vocês evoluíram muito. Ah, YouTube de primeira. Adoro vocês. Isso aí, mano. Se enterrando a piada paradas. Ainda existe? Pois é, né? Toda vez que eu escuto essa piadinha de primeira, eu fico impressionado como as pessoas têm mania de desenterrar essas piadas velhas, né, cara? Parecendo eu, que só faz piada velha e ruim. Pois cara. É. Mas você ainda faz piadas novas, ruins. É verdade. Eu ainda faço novas piadas ruins. Mas essa é uma velha piada ruim, mas muito obrigado pelo seu comentário. Eu tô muito decepcionado com os nossos ouvintes, que eles não comentam, cara. E depois... Aí depois que de... ouvintes? E depois de umas 5 semanas sem comentar, o nego vem e fala assim: mas tá muito sem graça essa porra. Claro, porra, tu não ajuda a gente, caralho. Comenta aí, por favor, obrigado. O Tuti xinga as pessoas, depois pede. O Tuti é o mais arrombado, não tem jeito. Não comenta tem aí, jeito. Seu filho da... Mas, enfim. Seu desgraçado. Mas enfim. Pô, tem que... O nego tem que acordar, cara. Fica sem comentar. Parece até que não ouve, cara. Eu fico triste. Eu fico então, realmente ouvi, magoado. O povo ouve. Agora eu não sei porque as pessoas não comentam. Mas enfim. Saber que eu sei que muita gente escuta, eu sei porque a gente tem um número de acessos. Agora o problema é se as pessoas não comentam. Agora saber por que vocês não comentam. Eu vou passar a dar um real pra cada pessoa que comentar no cast. Então. Os integrantes do caramba podem fazer isso também? Podem. Não, não podem. Mas enfim. Bom, vou só um adendo aqui também. No cast passado a gente falou sobre a pipa e o sopa. E quando a gente gravou o cast, a gente tava em cima dessas coisas, desse avanço, desse crescimento sobre esse assunto. E quando a gente gravou o cast, eu editei, apareceu mais notícias sobre isso, mais coisas sobre esse assunto, que foi a criação de um novo projeto de lei, que foi a ACTA. Que esse é quase a mesma coisa do SOPA, só que esse abrange o mundo inteiro, entendeu? Não é só os Estados Unidos. E aconteceu também que começaram a invadir vários sites, derrubar vários sites, tanto dos Estados Unidos como aqui no Brasil também, os hacks daqui. Porra, hacker brasileiro é uma merda, né, cara? Depois nego vem reclamar, falar, vocês discriminam o Brasil. Porra, não tem nada a ver. A parada tá tirando mega upload do ar. Nego vem querer hackear o site do Ministério da Fazenda. Da Paula Fernanda, velho. Paula Fernandes. Hacker brasileiro Paula é Fernandes. Tudo. Porra, hacker brasileiro é tudo inútil, cara. Tudo. Não hackei a gente, não, por favor. Tira isso. Tô brincando, tira. Mas, tipo, isso. Hackearam vários sites, tanto do governo daqui, quanto de cantores que não tinha nada a ver, velho. Paula Fernandes, Banco Itaú, velho. É, cara, usa seu dom pro bem, meu amigo. Não usa pra, sei lá, derrubar. Não, é porque, tipo, pra eles lá, pra hacks de lá invadirem sites de governo, é cabuloso. Mas, tipo, é que eles invadem sites de cantor que não tem porra nenhuma de segurança. Ou seja, você invade bilhões de cantores aí só pra dizer que você invadiu um site, entendeu? É, site. Ainda tem a manha de colocar assim: Tango Down. Cara, Tango Down é quando você dá um tiro na cabeça de alguém, não de um site. O site não é uma pessoa, meu amigo. Tipo isso, isso. E o que aconteceu também foi que saiu do Mega Upload, que a gente tinha falado no cast. E também, como os outros sites de download, coisas do tipo, começaram a deletar contas. E deletar. Eu tinha uma conta no ForShared, minha conta foi deletada no ForShared. Deletaram vários arquivos no ForShared também. O FileServ foi banido, o FileServ também? Alguém... FileServ foi já? Na verdade ele ainda existe, só que não dá mais pra fazer download, tá ligado? Ele dá, tipo, pra... É um esquema bem assim, você upa seus arquivos, mas depois só você pode tirar. Tipo um SkyDrive privado. Como se fosse um armário pra você guardar. SkyDrive. É, um SkyDrive. E, diante disso, a galera tá correndo, tipo, sites pra se prevenirem, pra que não aconteça, tipo, que deletem o site. Eles estão deletando contas e arquivos e tudo mais. Então, uma correria geral nesses sites de upload e tudo mais. Ah, também dá uma dica pra vocês que utilizam o Facebook. Deixa de ser ingênuo, cara. Porra, não é porque compartilha uma imagem que é verdade. O cara do Mega Upload não foi condenado a 50 anos. Ele ainda vai ser julgado. Ele tá preso até fevereiro pra ver o que vão fazer com ele. Não adianta comparar também com a legislação da Espanha, ou do México, agora esqueci. Da Espanha. Que não tem nada. Que, porra, se o cara que traficou tivesse feito isso nos Estados Unidos, seria pena de morte pra ele, dependendo do estado. Então, por favor, menos isso no meu mural, porque eu gosto do Facebook, eu não quero ter que sair por causa de gente idiota que nem gente que compartilha essas merdas. Muito obrigado. Véi, o Tut fica muito puto, velho. Isso é o melhor, velho. Caramba Cash não é Caramba Cash se o Tut não ficar puto. E agora foi bem no começo. Agora, e se por acaso o Caramba Cash sair do ar, não se preocupe que foi porque o nosso o site onde upa os nossos caches foi banido também, tá? Não se preocupe. Mas enfim. Bom, então vamos para o nosso cast de hoje. O nosso cast de hoje vai falar de quê? Personagens que tem o dom da reencarnação, de ressuscitar. O garoto tem o dom que são personagens que morreram e voltaram. Vou citar uns personagens, por favor, Tuti, inicie o nosso cast de hoje. Pô, eu queria começar falando de um dos meus desenhos de infância favoritos. O meu desenho de infância, acho que... que eu me lembro agora é o favorito. Provavelmente eu vou lembrar de outros no meio do caminho que também aconteceram coisas assim com certos personagens, mas o que eu tô lembrando agora é o Dragon Ball Z. Eu não quero falar do Goku, eu quero falar do Kuririn, já que num desses aplicativos de Facebook eu descobri que eu sou ele, de acordo com minha data de aniversário. Então, porra, o Kuririn morreu 4 vezes, cara, tadinho. Já pra falar, o povo fala, ah, do Goku, que não sei o quê. O Kuririn foi o que mais morreu, tipo, de todo o Dragon Ball Z. Tipo, o Goku morreu apenas 2. Sem contar o GT, ele morreu apenas 2. E o Kuririn morreu 4 vezes. Com o GT 5, cara. É. Aí 5 ele morreu e ninguém fez nada também, tadinho, né? É, tipo, 5, agora chega, meu filho. Ah, pô, caralho, não, vezes. Fica aí, na moral, pelo amor de Deus. Chega. Kuririn, porra. Mas quais foram as vezes que o Kuririn morreu mesmo? Conta pra mim. Kuririn morreu, a primeira vez que ele morreu foi pelo tamborine. Isso mesmo, pra aquele instrumento musical, brincadeira. Cara, que merda. Por que vocês riem da piada do Jaide e da minha não? Agora eu fiquei com raiva. Porque é engraçado. Se eu que tivesse feito essa piada do tamborine, ninguém ia rir, eu tenho certeza. Sério, porque ia ser eu que estaria fazendo e todo mundo ia falar, caralho, que merda, Rafa, você é um lixo. Nunca mais repita essa piada. Se fosse eu que tivesse feito essa piada em um outro universo, não teria a mesma graça, tenho certeza que não. Óbvio, porque as pessoas odeiam as minhas piadas, independente de como elas sejam. Eu lembro que teve um dia muito feliz na minha vida, que foi a única piada que o Matheus riu. Eu fiquei até assustado que o Matheus riu, eu tava preparando pra ele falar bem assim no final, cala a boca, Rafa. Mas ele realmente não falou, ele realmente gostou da minha piada. É porque você faz piada ruim o tempo todo. E o Jaider faz piada ruim só às vezes. Então, como ele faz às vezes, é porque elas são mais engraçadas. Elas tendem a ser mais engraçadas porque ele não faz sempre. Pois é, a pausa também é importante, cara. O intervalo entre as piadas. Mas então quer dizer que que vocês então não estão avaliando a minha piada, mas sim a frequência com que eu as faço. É também. Não, depende, é o impacto que ela causa na gente. Isso, exatamente. Se você mandar uma piada atrás da outra, a gente vai achar menos graça do que se você mandar as piadas estratégicas. É tipo, eu de que ressuscito. Odeio vocês. Isso não foi uma piada. mas então, voltando à linha do raciocínio lá do Kuririn, quantas vezes ele morreu. A primeira foi nesse tamborine aí, que tipo, ele era um bicho verde, feio, com asas. Tipo, ele parecia semelhante ao Piccolo, mas não era o Piccolo. Era um bicho feio, com asas verdes e tudo mais. Aí depois, segundo grau. Isso. Aí depois ele foi morrer pro Freeza, que foi daquela explosão lá, que o Freeza sensacional explodiu ele. Que da primeira vez do Dragon Ball Z, eu senti orgulho de o Freeza ter matado alguém. Você é muito insolente! E. Tadinho. É. A terceira vez foi com o Sr. Buu, matou ele também. A quarta vez, que aí você já tava. Com certeza, você olhou, você quer ver o Kuririn vai morrer. Ele morreu pro Android 17. É, mas depois volta e pega 18, moleque. Isso, vi lá, né? Caramba. Aí, e a quinta e última vez foi no fim do GT, que aí ele fica morto mesmo. Que aí, pô... Não, eu acho legal, ele morre naturalmente, tipo... morri. Tipo, porra, tanto jeito pra ele morrer. Morre de velho. É, tanto jeito pra ele morrer, tipo, de uma forma legal. Tipo, ele podia, sei lá, morrer explodindo e tal, morrer de vez. Então, porra, ele podia ter parado e morrido no Android 17, ponto. Mas não, ele teve que ressuscitar pra ir morrer naturalmente, né? Que é isso que todo mundo quer. Aí ele morreu. Morreu, pronto, chega. Você já morreu 4 vezes. Chega de ressuscitar, você já gastou tudo fichas. Exatamente. Você já gastou todo Se ele morresse mais duas, ele viraria um gato de sete vidas, cara. Dragon Ball Z, se fosse um jogo de arcade, você ia poder... É, cada jogador ia ter seu número de lives correto, tipo, condizente. Tipo, o Goku só ia ter duas vidas. Kuririn ia ter quatro. Cinco. Não, quatro. E tal, e tal, não, e tal. Não, cinco. É, porque cinco. Na quinta ele morre, só que não volta. Tá vendo? Então, cada um, ou seja, você ia poder escolher o que você quisesse, mas aí tem a parada. O Goku tem duas vidas, mas ele luta bem melhor que o Kuririn. Não é? Sim. E então, eu acho que o pior de tudo não é o Kuririn ter ressuscitado várias vezes. O pior de tudo é o Kuririn, depois de um tempo, depois de 25 anos sem cabelo, o cabelo dele misteriosamente crescer. Por que, pois, Kuririn? Pois é, o mistério. Eu não sei, não sei nem identificar pra você qual é o pior. Se é o Kuririn sem ou se é o Kuririn com cabelo. Ah, na o Kuririn com feio. Cabelo é bizarríssimo, velho. Não sei porque, se é porque eu vi o Kuririn sem cabelo a vida toda, mas... Eu prefiro sem cabelo. Acho que é depois, quando você morre quatro vezes, seu cabelo começa a crescer. Deve ser alguma coisa do tipo, assim. Ah, é, deve ser. É, deve ser. Influenciou na genética, né, cara? Você. Não, mas as pessoas que são carecas, naturalmente, elas têm uma... Como é que eu posso? Tem uma predisposição pra ser um cara foda. Tipo, as pessoas, todos os caras carecas, tipo Bruce Willis, são cabulosos. Tem outro que, se eu não me lembro, que tá naquele filme do Mercenários 2 também, ele também é careca, ele é muito foda, qual que é o nome dele? Careca. Jason Statham. Isso, ele é muito cabuloso. Isso. Mas, bicho, os filmes que ele faz eu não gosto não, porque é um monte de porrada sem sentido, apesar que Mercenários foi bom. Mas vamos lá. Isso aí também, voltando ali, raciocínio Dragon Ball Z de novo, o que Kuririn morreu 5 vezes... E vocês falam, tipo, o Goku virou um ícone de morte e ressurreição. Mas, tipo, ele morreu apenas 2 vezes. Não, cara, ícone de morte e ressurreição é Jesus. Tá, o segundo ícone de morte e ressurreição. Mas, enfim, ele morreu apenas 2 vezes. Que a primeira foi no Dragon Ball Z, que ele morreu pro Piccolo, mas pra matar o Raditz, que no caso ele segurou o Raditz pro Piccolo atirar e... atravessar os dois no mesmo golpe. Aí, e na segunda vez, foi na Saga do Céu. Que igual eu tava comentando outro dia com a galera aí, que ele morreu idiotamente, né, na do Céu. Porque ele levou o Céu pro planeta do Senhor Kaiô, e ele podia dar um teletransporte e deixar lá, foda-se, e saísse que o Céu explodia. Mas não, ele ficou lá e morreu, de babaca. Mas ele não foi completamente assim, porque... Pô, cara, ele queria meio que fazer... Eu também tinha parado que o Gohan, era isso que eu falei. O Gohan, ele queria que o Gohan se tocasse da gravidade da parada, que o Gohan ainda era mó crianção naquela época. Era todo birrento, tava chato pra cacete. É, até se você for pensar pra esse lado... Ele fez isso porque ele queria que o Gohan amadurecesse, cara. Uhum, boa, boa, bom argumento. Tá aí. Tipo, ele, sei lá, meio que se mata pra gerar raiva no Gohan, tipo, pra ele ter esse pensamento de vingança. Ele não teria o poder suficiente, né? Tá vendo que pai foda, cara? Porra, pensando por esse lado, até que não foi uma morte tão em vão, assim. Mas nunca é em vão quando vem do Gohan. Ele ficou segurando o Cell porque você acha que é só o Goku que tem poder de teletransporte e o Cell não. Porque o Cell, se ele soltasse, o Cell ia voltar a explodir do mesmo jeito. Ele teve que segurar o Cell pra... não deixar que o Cell fizesse os movimentos necessários para o teletransporte. Mas o Cell estava gordo, o Cell estava, tipo, hiper, sei lá... Isso, aí energia o Cell teletransportar. Prestes a explodir. Prestes, como dizia a Ferges... Ele queria se certificar, cara, que o Cell não ia voltar. Porque se ele voltou, o Cell também poderia voltar, porque o Cell era muito, muito poderoso, mais do que o Goku naquela época. Isso. Mas enfim, não foi tão não foi uma morte tão em vão assim. É, não foi totalmente em vão. Foi em vão. A do Goku. Vocês estão duvidando do poder do Goku? O poder dele é de mais de 8 mil. Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Jamais, jamais. Então vocês estão querendo dizer que as escolhas do Goku são erradas? Não, ninguém disse isso aqui. Vocês deveriam respeitar mais o Goku, hein? Isso, galera. Isso, mas enfim. E se eu não me engano, ele morreu também na do... Se não me engano, porra nenhuma. Ele morreu também na do GT. Só que aí também ele já não volta mais já também. Por que as pessoas quando morrem no GT elas não voltam mais? Sei lá. É porque no GT é a parte do Dragon Ball onde o povo já, todo mundo fala, porra, chega de morrer e voltar, né? Agora, se você for morrer, fica morto, filho da puta. Até porque também no final do GT o Shenlong se aposenta, né? Pois é, aí chega... Pô, melhor não morrer mais, não. É tipo, não, isso é sacanagem. Tipo, as pessoas morreram, tipo, foi o Kuririn e o Goku. É, tipo, eles morreram e não voltaram mais. Aí, tipo, a galera se conscientizou e o Shenlong falou, pô, vou tirar férias agora. Aí o Shenlong vai e se aposenta no final do GT. Mas enfim, ó, o Goku, que é um ícone de morte e ressurreição, morreu e ressuscitou apenas duas vezes. É porque os caras podem pedir qualquer coisa. Qualquer coisa, tio. Mas sempre tem que morrer alguém pra atrapalhar os pedidos, né, velho? Tem tempo isso. Tem até uma tirinha que eu vi uma vez, que eu vou estar postando aqui, vou estar postando pra vocês. Que tipo, que é o. Alguém vai fazer o pedido pro Shenlong. Ele já sei. Ele fala, já sei. É. Ressuscitar o Kuririn. Pô, o Kuririn morreu 4, 5 vezes. Mas enfim. Outro personagem que morre e volta freneticamente também, que esse é o ícone, tipo, sei lá, do top 10, ele deve estar nas cabeceiras do negócio, que é nada mais ou menos que Jason. Sem sacanagem, vocês já pararam pra contar quantas vezes Jason. Jason. Só pra contar quantas vezes eu errei o nome do Jason. O Jason veio e voltou desse retorno devido aí? É impossível contar, velho. Eu gosto muito do Jazão também. Veio e voltou. Veio, umas 150 vezes no mínimo. Só pra contar, sem sacanagem. No Jason X, ele deve ter voltado umas 5 vezes no X, só no filme. Cara, o X é o melhor, cara. Eu assisti o X. Que meu Deus, ele morria. Não, pra começar o filme, ele tá morto. Na verdade, eu tenho uma dica. Quer dizer, uma hipótese. Que o Jason, ele morre só de brinks. Saca? Ele morre só pra poder voltar e falar, tô aqui de novo, tá? Só de brinks mesmo. Realmente, ele acho que ele não precisaria passar por tudo aquilo, mas ele passa por diversão. É que nem no Harry Potter, quando comenta sobre as bruxas que eram queimadas na época medieval, que elas deixavam ser pegas por vários disfarces e que elas usavam feitiço de congelar as chamas e fingia que tava morrendo só por brinks. É tipo Jason, saca? Que acho que ele finge que ele tá morrendo. E ele finge que ele morre pra poder voltar e assustar as pessoas, vocês não acham? Tipo, sei lá. No próprio Jason X, quando eu tava citando também, o filme já começa com ele morto. E ele do nada acorda lá. E tipo, ele morre de novo. E ressuscita, e morre, e ressuscita. E no final do filme é ele morrendo e depois aparece ele de novo. E depois ele morrendo de novo. Mas assim, tipo, Jason só começou a ser, tipo, ressuscitado, tipo, em vez de, tipo, aparecer de volta, a partir do sexto filme. Que, de resto, tipo, todas as vezes ele simplesmente, tipo, voltava com o filme de novo, com o Jason matando mais gente e tal. Cara, a história do Jason é muito... Vocês já viram Fred vs Jason? Você já percebeu que o Jason mata o Fred Krueger no final? E o Fred dá uma piscadinha, assim, ó... Ele é o mesmo, o Jason é o mesmo estilo do Fred Krueger. O Fred Krueger, ele é imortal, você percebeu que ele é imortal? O cara arrancou a cabeça dele e ele não morreu. Então o Jason é só brinks, cara. Ele se deixa, entendeu? Ele deixa o cara pensar que matou pra dar uma esperança lá, ufa, agora acabou. E ele vai lá e aparece de novo. O cara fica com medo mais uma vez, entendeu? Esses bichos tudo é pau no cu, é expressão. Esse nego fica morrendo de brincadeira aí. Filmes de terror, quando tem essas pessoas do mal aí que vai atrás de você, sempre ele dá. Você acha que ele morreu, mas ele sempre dá um jeito de voltar. Tipo, a maioria dos filmes de terror são assim. Mas, enfim, outro filme também que tem um cara que ressuscitou cabulosamente, que foi Constantine. Que é o... Ah, é, o cara é mito lá. Cara, não lembro, tipo, eu vi esse filme, sei lá, muito tempo, quando passava na tela quente, eu só lembro que tem alguma coisa a ver que gatos são demoníacos. Óbvio que gatos... É, acho que esse filme foi o que aflorou o sentimento das pessoas de terem medo de gatos. Porque nesse filme ele fala, porque tem uma parte lá no filme, né, que ele vai fazer uma cast no inferno, que ele tem que fazer as paradas lá, que ele pega um gato e explica que é porque metade da alma dos gatos estão aqui e metade tá no inferno. Aí o gato é como se fosse um portal pra ir pro inferno e tal. Isso é uma parada sinistra. Isso, tipo, a história conta ele que ele comete suicídio, igual você falou, que pra ir pro inferno, pra ele fazer as quests dele lá. As quests no inferno. Isso, e depois ele volta como caçador de demônios. Aí o cara, tipo, ele se mata, comete suicídio e volta reencarnado. Sei lá, foda-se, voltou como caçador de demônios aí. Cabuloso. Que mais? Pô, cara, quem mais ressuscitou? Porra, os irmãos Winchester, cara. Eu nunca acompanhei Sobrenatural à risca, eu sempre assisti no SBT, admito. Também porque eu não acho lá grandes coisas. Mas eu já vi que, tipo, todo final de temporada. Se não é o Dean, é o Sam que morre. Agora, nessas últimas temporadas, é o Sam que tá morrendo toda hora, né? Toda hora. Pois é, geral morre. E não só eles dois, acho que Supernatural, eles têm alguma coisa na série que, tipo, ninguém pode morrer, sabe? Acho que a única pessoa que... Se uma pessoa morre... Ah. Pode falar. Não, fala. Não, fala você. Vai você. Fala você. Eu falo então. Pois é, porque tipo, acho que tem uma parada lá que ninguém pode morrer, porque ultimamente também tem. Nessas últimas. Acho que tá na sétima temporada. Aí, se alguém morre, tipo, no outro episódio a pessoa já volta. É uma parada bem louca, Supernatural. Não, eu vou explicar legal, pra vocês. Mas... Eu assisto Supernatural. Na verdade, assisti umas três temporadas. A única pessoa que eu não vi morrer foi o. Como é que é o nome daquele cara? Bob. Fred? Bob. Como é que é o nome daquele cara? Fred? Kruger, Jason, não, é Bob. É, eu tô aqui, né, sobre Jason. Mas vai. Então, o Supernatural tem uma parada. Tem uma parada interessante. Que é tipo assim, ele sempre tem um acordo com o demônio da encruzilhada pra fazer o cara voltar, sacou? Pois tipo, é. Quem morreu, o pai do cara morre, aí traz de volta, aí o Sam morre, aí. Ele vai pro inferno lá, sei lá, e o Dean traz ele de volta e oferece quando a alma é, tipo... pra um demônio, que o demônio bota ele lá no inferno de novo, e depois o Castiel salva o Dean. Mas isso acontece várias vezes, entre o Sam e o Dean irem pro inferno, morrerem, e depois voltarem com um acordo de entregar a alma. Porque cada pessoa... Era assim, ó, o Sam morreu. Aí o Dean falava assim, ó, se você trazer meu irmão de volta, eu te ofereço minha alma. Falava pro demônio. E aí ficou esse troca-troca o tempo todo. Ficou essa suruba, entendeu? E é muito engraçado isso, mas o que é interessante, que eu achei mais legal da vez, que o Sam morreu, né? E aí o Dean, ele fez um acordo lá com o demônio da encruzilhada pra que ele, que o Sam voltasse, e depois de um ano, ele tinha tipo, um período de um ano, até que a alma dele fosse entregue e fosse pro inferno. E aí ele ficou lá no inferno por muito tempo, lá, torturando pessoas lá e tal, porque o tempo no inferno passa diferente do tempo daqui na vida real, quer dizer, na vida material. E o Dean ficou por, sei lá, uns 30 anos lá no inferno, saca? É, parece e de repente... de verdade, é, não, ele ficou 3 meses. Ele ficou 4 meses, 4 meses, só que duram 40 meses, anos. Só que foi 40 anos. Pra ele foram 40 isso. Anos. Aí ele tinha o Sam não conseguia fazer nenhum acordo com nenhum demônio pra que o Dean voltasse. É igual o Dean fez pra ele, mas daí ele conseguiu voltar do mesmo jeito. Ninguém soube como ele voltou. Só tinha uma marca sinistra de mão no braço dele. Aí depois descobriu que foram os anjos que trouxeram o Dean de volta, porque ele tinha uma missão muito importante. Mas é muito legal. Quem nunca assistiu Supernatural, eu recomendo, é muito bom. Mas eu acho que eles foram muito mais do que o Kuririn e o Goku, na boa. Não, sem dúvida. Porque era o tempo todo. É porque, tipo assim, é um formato diferente, né? E outro personagem também, que esse com certeza morreu mais que todos que já foram citados aqui, que foi o Kenny de South Park. Cara, o Kenny é assim. Desde o início do South Park, o nego colocava, tipo, no final sempre tinha alguma coisa. Atropelava o Kenny, aí o Cartman falava: "Oh my god, you killed Kenny, you bastards!" Esse faz assim, tá. Era engraçado. Só que, na moral, cara, pensa. Ainda bem que eles pararam, mas pensa se durante 13 temporadas eles continuassem fazendo isso. Tipo, era quase todo episódio que o Kenny morria, cara. Pô, já era igual o Kuririn no Dragon Ball Z. Tava acabando a saga, vai morrer. Aí, tipo, ele morria. Pois é. Aí, já, aí eles começaram a dar uma cessada e tal, matar uma vez ou outra. Essas coisas assim. Só uma matadinha de leve no Kenny. Legal que esse mundo fantasioso de série, televisão, eles tratam a morte como se não fosse nada, tá ligado? Pois é, como se fosse pouca coisa, né? Porque tipo, ah não, vamos matar ele ali que já a gente ressuscita, é trans. E tipo, os que a gente cita assim são personagens tipo, que não são feitos pra isso, mas tipo em outros desenhos que são, tipo, que o tema é praticamente quase isso. Que é tipo o Coyote e o Papaléguas, ou tipo... Ah é, né? Se você for contar cada queda do Coyote daqueles penhascos, ele já morreu mais que todos esses aí juntos. Num episódio só. Nunca Mas ninguém sabe se ele morreu ou não. Mas é, é o que eu tô falando. Se você considerar cada queda daquela uma morte, você se fode. Se fosse assim, se fosse em realidade, o Tom e Jerry então bateu o recorde. Pois é, Tom e Jerry então morreram mais todos. Porque eles teriam que ter morrido várias vezes, velho. O cara explode eles várias vezes e é sinistro. E o Tom pega o Jerry e coloca ele em volta numa bola de tênis e joga tênis com ele também. E o Tom também vai fazer a marcação do campo de tênis também e coloca ele naquela paradinha e fica arrastando ele no chão assim sinistramente. É isso, fora as vezes que um explode o outro com dinamite e mete um martelo na cabeça. Isso, fora quando o cachorro também não estica o Tom e faz ele de raquete de tênis pra jogar também. É. O Tom e Jerry é o desenho mais violento que já foi feito. E é o mais triste. Na vida. Ele é o comichão e coçadinha da vida real, velho. Isso, comichão e coçadinha é tipo de bagaceira mesmo. Esse aí você sabe que ele morre mesmo. Tipo, ele é tipo mas fatiado em pedaços, coisa do tipo. Pois é, o comichão e coçadinha foi feito exatamente pra trollar o Tom e Jerry. Satirizar o Tom e Jerry. Só que muito mais escroto, porque lá, tipo, eles morrem, igual o Jada falou, o nego explode cabulosamente, aí é fatiado e tira os ossos. Os olhos também. Os olhos. Bizarro. Muito escroto. Não, esses não foram feitos. Mas os olhos do Tom e Jerry também, eles caem também. Isso, e o que mais? Enfim, tem bastante outros aqui também, se a gente for citar também de jogos. Por exemplo, o Mario, quantas vezes morreu e você tinha um cogumelo pra dar pra ele voltar uma vida? Ah, mas aí em jogo todos ressuscitam. Em jogo o Mario não é um personagem. É infinito. Mas igual Metal Slug. Metal Slug, então. Porra, mas Metal Slug é uma capa. Não existe vidas infinitas no Metal Slug, nunca dá game over. A não ser que morram os dois de uma vez. Mas você tem não, se, sempre. Sempre mesmo que, assim, não. Depois volta. Volta, então. Os dois morrem e ainda continua. Porque no Metal Slug você pode morrer quantas vezes quiser e você vai ressuscitar. E não precisa voltar no início da fase, igual no Mario e os outros personagens. Então, é cabuloso, cara. Então, mas desenho não conta. Porque, jogo não conta. Só filme e desenho, porque... Mas esse do South Park aí eu não conheço. Ah, também tem muita parada de... Quem ressuscita também é... Jesus. Também. Mas quem ressuscita de vez em quando super-herói. Poucas vezes. Porque a galera não abusa muito porque quadrinho nego preza pelo... Sherlock Holmes. No final do Sherlock Holmes 2 parece que ele ressuscitou. Quem já assistiu. Obrigado por spoiler, meu grande. Opa, amigo. Valeu, spoiler. Ah, desculpa, galera. Então, filho, mas já que eu já contei, então, eu vou contar. Conta, não. Assim, conta pra você ver se eu não ganho na sua casa e te mato. É porque acontece uma treta lá e parece que Sherlock Holmes morreu, mas ele não morreu, só isso. Mas não conta, não spoiler nada do filme, vocês podem ver de boa. Só que no final vocês vão ficar tristes quando acontecer a parada que ele parece, entendeu? Que aí morreu, mas ele não morreu. Mas igual você estava citando aí também de quadrinhos e tudo mais, o que eu acho mais chato de que já ressuscitou em quadrinhos foi o Superman. E, tipo, ele morreu, ele foi morto pelo Apocalipse, se não me engano. E, tipo, que. E ele foi. Ele, sei lá, substituíram os heróis lá pra. Porque ele foi se recuperar na regeneração de Kryptonita e não sei dos cafundados das quantas lá. Enquanto ficaram outros heróis lutando no lugar dele pra, tipo, não ficar o quadrinho, sei lá, sem histórias, né? Aí, tipo, colocaram outros heróis pra ficar lutando com ele enquanto ele se recuperava na câmera regeneradora, ó. Tipo, se eu não me engano, eu acho que ele já morreu em desenhos animados também, pra caramba. O Superman. Ah, porra. É o Super-Homem na Liga da Justiça, nessa atual, tem uma que ele meio que morre. Só que, na verdade, é porque o Homem Brinquedo, né, com o vilão lá, faz uma arma que ele vai disparar essa arma no Super-Homem e o Super-Homem some. Aí, tipo, fica todo mundo pensando que o Super-Homem morreu, até fazer um enterro lá pra ele, a cidade toda de luto e tal, geral lá, triste. Só que, na verdade, essa arma que o Homem Brinquedo tinha feito, nem ele sabia o poder dessa arma. Essa arma, na verdade, mandou o Superman pra não sei quantos mil anos no futuro, onde o único que tava vivo era o Vandal Savage, que era um cara imortal lá da Liga da Justiça, e baratas gigantes. Só que, essa foi uma meio que morte que ele teve no desenho. Só que depois ele voltou e tal. E se eu não me engano, também aconteceu uma coisa dessa com o Flash, não foi? O Flash, não lembro. Porra, não, tem um episódio que é entre duas dimensões, que em uma dimensão o Flash tá morto, e na dimensão da Liga da Justiça ele tá vivo. Isso. Aí tem uma trap lá. Só que tem outro episódio que ele... Lembro. Lembrou desse? Uhum. Aí tem um episódio lá que ele chega muito perto de morrer, que é quando eles estão lutando contra o Lex Luthor. Que ele, tipo, o bicho fica batendo no Lex Luthor, aí depois ele, tipo, dá um soco nele, dá uma volta na Terra e vai batendo nele rapidão. Aí, tipo, ele no final ele tá tão acelerado que parece que ele transcende a puta que pariu, tipo, ele meio que morre. Só que na verdade é como se ele fizesse um campo de não sei o que, aí ele some. Aí os bichos puxam ele de volta da dimensão de... É uma parada louca! Só que ele não morre, né? O Flash parece ser o mais chato, mas é o herói mais foda, moleque. Ele dá uma volta no mundo só pra dar um soco em alguém. Pois é, o bicho ia tipo pá, pá, pá, escrotissimamente. Eu não dou volta ao mundo nem pra conhecer os lugares. Isso. Pois é, o bicho dava só pra dar um soco no cara. Por esporte. Isso, e a gente tava... De quadrinhos, eu acho o Superman o mais chato, que morre e volta, enfim. E a gente também tava citando de jogo, e tá, eu não vou querer citar jogos e tudo mais, mas tem um jogo que eu tô tentando lembrar o nome. Não sei se é Dead Man, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Tipo, o objetivo do jogo é você se matar e você voltar à vida. Não, calma aí, voltar à vida, eu não sei. Tem um que é o 5 Minutes to Kill Yourself. É, o jogo, exatamente, é um jogo do Adult Swimming, que eu acho que a gente até citou no cast sobre jogos de Flash. Citou sobre jogos de Flash, citou sim, é muito errado. Tem umas três versões desse jogo, tipo, 5 Minutes to Kill Yourself no dia do casamento, aí, normal. É, vale a pena jogar também, é legal. Isso, enfim, a gente já citou bastante também. Tem outros que tem aqui no Top 10, mas eu não conheço, a galera pode até conhecer. Que tem também o Soldado Universal, que é Jean-Claude Van Damme, que, tipo, ele, sendo que ele morre na Guerra do Vietnã, mas depois voltou à vida num projeto secreto do Exército, num pelotão lá de super soldados. Tipo, eu acho que eu assisti esse filme. Tipo, eles meio que recuperam um cara e fica meio que um soldado imortal, alguma coisa do tipo, assim. Bem, bem escroto também. Ah, como é bela a ressurreição. Isso. O mercado de entretenimento adora a morte, né? É, adora a morte e a ressurreição e a vida e essas paradas de poder controlar a vida. É. Isso. E tem outro também, que a galera que é mais antiga vai lembrar, que é o Spock, de Star Trek. Eu nunca assisti. Ele sempre espoca, mas volta, né? Isso. Puta que pariu, o que é esse bicho aí? Tá vendo? Tá vendo quando é comigo? Mas olha o nível da piada, velho. Não, eu só fiz. Não. Olha o nível da piada que você faz. Ele sempre espoca, mas ele volta. Vai se fuder. Sai daqui. Tá vendo? Se fosse o Jaiber, quer ver, ó? Vamos agora para o universo paralelo e vamos ver como é essa piada lá. Quer ver, ó? Vai, Jaidão. Também tem aquele, né? O Spock. Isso, aquele que Spock depois sempre volta, né? Muito Jade. Boa, Jade. Boa, muito cara. Boa, Jade. Agora volta pro universo real e vocês estão me esculachando. Porra, tá na moral, cara. Olha só. Não, sério. Caralho. Que piada cara. Ruim, velho. Que é ele, Jade? Caralho, cara. Cara, não, se fuder, velho. Ficou muito legal, velho. Mas enfim, você sempre tem uma parada. Se eu fizesse a melhor piada do mundo, se eu ganhasse como o melhor stand-up do mundo, eu tenho certeza que o Matheus estaria na plateia bem assim, ó. Lixo! Cocô! É, o Matheus estaria tipo lá, sai daí, lixo! tá? E o Dude também. Ah, tô lá. Isso, mas enfim, o Spock, ele, tipo, ele morre no segundo filme. E tipo, aí você pensa, ah, tá, ele morreu, beleza, porque já tá no segundo filme já. Mas no terceiro eles ressuscitam o Spock. Mas enfim, é o dom da ressurreição reinando aí nos filmes e desenhos e tudo mais. Enfim, galera, eu acho que não tem mais nenhum pra gente citar aqui que a gente deixou de fora. Ninguém quer comentar Jesus Cristo pra não ser alvo, né? Então tá bom. Lógico, fica com alguém. Não, e Jesus Cristo, pô, gente. Pois é, teve Jesus, né, que ressuscitou aí e tal. É. Teve Lázaro também. Ah, é, a Bíblia fala de Lázaro também, né, o cara que ressuscitou, que Jesus... Na verdade, mas acho que foi Jesus que ressuscitou Lázaro, não foi uma parada assim? Foi, foi. Ah. Mas enfim. É isso aí. Não vamos citar religião no cast. É isso aí. Mas, afinal, a gente já fez um cast sobre o Henrique Cristo, né, não tem porquê. Nossa, já foi demais. Outro cast sobre religião. E também, só pra gente encerrar aqui, tem um de um anime que eu gosto pra caramba também, que é o Yusuke. Que, tipo, ele morre e, tipo, ele meio que tem que... Igual o... Ele tem que fazer algumas coisas lá pra ele voltar à vida. Ah, é, indeed, my friend. Verdade, cara. Pô, o cara morre e não era pra ele ter morrido. É, tipo, ele... Ninguém acreditava que ele ia morrer, nem Deus. Acreditava que o cara ia realmente se sacrificar pra salvar a garotinha, né? Isso, o garotinho. Não, o garotinho. É garotinho? Ah, não lembro. Garotinho, a bola quicou na frente do carro e ele foi lá e salvou o garoto, mas acabou se matando e ficou com sua alma vagando e depois ele teve que cumprir algumas missões. Se for pra citar anime, também tem o Gantz, porque eles... Eu nunca assisti Gantz até o final, porque eu achei meio chato no meio. Mas é, os caras morrem e aí eles vão pro universo paralelo. Quer dizer, universo paralelo não, eles vão. Ah, pro... é, pô, é. O Gantz, eles morrem e vão pra uma parada que acho que é tipo meio outra dimensão, né? Não? Outra dimensão, estilo Big Brother. Sabe quem morre? Ah, é, que tem o Gantz, né? Que é uma bola de sinuca. Com um cara morto dentro. Também com G. O Gandalf, ele morre como o mago lá do. É, bem lembrado. E ele volta como o mago branco, né? O Gandalf, ele morre como o mago cinza, né? Quando ele tá matando aquele bichão lá, depois de ter dito a frase legendária que virou rodar pra todo mundo. Fuzrodar. Depois de Gandalf ter soltado Fuzrodar no monstro, ele meio que morre e volta como o mago branco, Gandalf the White. Isso. Exatamente. Bem e foi muito bom. E sabe quem também? Teoricamente ele morre e volta. Que é o Harry Potter. É mesmo, verdade, né? Verdade. O Harry Potter no final. No final, tem um pedaço da alma do Voldemort dentro dele. Ah, é, tipo. E aí, quando o Voldemort mata, ele vai ver toda a família dele. Como se ele estivesse morto, até o Dumbledore, Sirius, os pais. E aí ele fala bem assim: eu morri, tô morto agora. Aí o Dumbledore fala: não, ainda tem muita coisa pra você fazer. Aí ele volta. Percebeu? Que ele era como se ele estivesse morto e não dá pra identificar. Saber muito bem. Foi uma EQM. Isso. E no Voldemort também, ele e o Harry, no início lá, O Voldemort fica tão fraco, mas tão fraco, né, que ele... Ninguém sabe que ele só não morreu porque ele já tinha fragmentado a alma dele, né? Então não foi... Ah, é, a parada lá. Ressuscitado, né? No final do Cálice de Fogo, né, que eles fazem lá o ritual todo, que traz o Lord Voldemort de volta à vida, que antes ele era só um feto abortado. Isso, porque o Voldemort é o seguinte, no início, no, é, ele... É, no livro é mais... É, mais detalhado isso, que ele fez uma coisa que é considerado o pior feitiço de todos os tempos, que é fragmentar a alma. Ele pegou a alma dele, dividiu em 7 pedaços, se eu não me engano, e cada pedaço da alma dele ele colocou em uma coisa, que são as Horcruxes, que o Harry estava em busca de matar, né? Matar todos os fragmentos da alma para pegar aquele último fragmento que era o que estava no Voldemort para matar, né? Como? Só que o que aconteceu? Ele só não morreu quando ele jogou o feitiço no Harry lá, porque a alma dele estava fragmentada. Senão ele teria morrido também. Mas aí naquele momento, um outro fragmento da alma foi para dentro do Harry. Por isso que o Harry, naquele momento, ele matou uma parte do Voldemort e ninguém sabe explicar se ele morreu ou não, mas ele acabou voltando de um lugar onde ele encontrou os pais, os parentes mortos, né? Então pode dizer que ele foi morto também. E voltou, então ele voltou duas vezes. Ele voltou mesmo tanto que o Goku. Tá vendo? Quer análise dizer, profunda vezes, não. Sobre a morte dos personagens. É isso aí, legal. Tudo muito bem detalhado. Sou lindo. Isso, tudo bem detalhado e vamos encerrando o nosso cast por aqui. Galera, não se esqueça. Que nem o Jô Soares. Isso. Então, galera, não se esqueça de comentar aí se faltou algum personagem que morreu mais do que os que a gente citaram. Não se esqueça de comentar mesmo, é sério. Porque a gente sabe que pessoas escutam, mas tipo, as pessoas não comentam. E a gente fica chateado triste com isso. Enfim. Profundamente triste. Não custa nada clicar e dizer pelo menos o que você achou do cast, que você escutou, que você. Sei lá, as partes que você comenta riu, isso, as partes que você odiou. Claro, as partes que vocês riram foi sempre Jaider quem fez. As partes que você odiou, piadas do Rafael. Rafa, piadas do Rafael são as piores. Então, piadas do Rafael. E se você também já morreu e voltou, comenta aí. Comenta. A gente pode citar. Não vale reencarnação, tá? É ressuscitação. E Cristo não pode comentar, tá vendo? Mas, pode sim. Pode, né? É, pode. Não quer mesmo. Dizer, não pode, porque eu não posso falar isso. Então, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Mas enfim, então não se esqueça de comentar aí, galera, sobre esses personagens que ficam dando respawn enlouquecidamente. E não se esqueça de twittar e curtir também a gente no Facebook, tranquilo? Então, hasta la vista, até o próximo caramba, que estaremos voltando de uma ressurreição. Fui! Que piada de bosta, Jaime. Agora eu tenho que admitir. Essa foi ruim. Conta uma piada aí, Rafa. Conta uma piada, Rafa. Deixa eu ver. Ou, sabe o que, que o ovo novo falou pro ovo velho? O quê? Ovo. Tá merda. Eu ri só pra desbancar o Jaime, porque a piada foi uma bosta.